Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu moro num caixote gigante. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Senhora Jovem Nerd. Neste carnaval aprendi uma nova palavra: duródromo. Oi, aqui é Francine. Como diria um tio do João Paulo, se um dia eu fui pobre, eu não me lembro. Boa noite, bípedes. Mais e mais eu acredito que o Brasil é coisa de fudido. Ai, que horror. E nos Estados Unidos tem muito fudido. É só você passear no Walmart que você vai chegar a essa conclusão. Pois, aqui é portuguesa e eu fujo de leite de rosas como o diabo foge da cruz. Aqui é Azaghal, meu carro estava sem a manopla da marcha. Ai, que carro, tem muita história de esse carro é muito fodido. Muito bem, nerds, estamos juntos para falar mais uma vez de coisas de fudido. Lembrando, coisas de fudido não tem a ver com o status social da pessoa, e sim com o estado de espírito. Ah, pois. Todo mundo tem um pouquinho de fudido. De fudido e louco, todo mundo tem um pouco. Exato. Né? É isso. Mais um Nerdcast pra todo mundo se odiar. Ah, pois. Vamos para o DBL. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de vez em Canelada no Nerdcast. Vamos. Qual é a notícia da semana, Azaghal? Importantíssima. Verdade. Comunicamos a vocês, nerds, que a partir da semana que vem... Estaremos viajando. Olha só, cumprimos um ciclo de 300 Nerdcasts. E merecemos umas férias. É, exatamente. Não é só o ciclo de 300 Nerdcasts. Teve a Campus Party que acumulou e o trabalho que vem se acavalando, né? Exatamente. E a gente realmente precisa de umas novas férias. Então esse ano a gente vai tirar férias um pouco mais cedo, né? Nerd Tour, teremos conteúdo depois das férias, certo? É, na verdade foram férias imprevistas, né? É, nosso surgiu. Querido amigo Paulo Coelho. E a caneta Caos. Exato. Trouxeram essas férias pra nós. Exato, eles. O que que aconteceu? O Giuseppe Aquila, da Montegrappa, que é o CEO da empresa que fez a caneta Caos, sim, virou fã do Jovem Nerd. Eu não sei explicar como isso aconteceu, porque o cara é italiano. Sim. Não sei se ele consegue entender o que a gente fala, ele só acha engraçado os dois gordos gesticulando. Eu sei que o cara ficou tão amarradão que ele falou: vamos chamar esses caras pra vir aqui conhecer a nossa fábrica. Olha, que bonita, legal! Então que estamos indo para a Itália. Cara, logo nesse Nerdcast que a gente tá anunciando isso, né? Coisa de fudido. Vamos para a Itália conhecer as instalações da Montegrappa e aí a gente vai dar uma esticadinha. Exatamente. Fazer um road trip pela Itália. Olha aí que bonito. Que bonito. Não é? Bonito demais. Mas não se preocupem, porque para vocês, queridos nerds, não muda quase nada. O Nerd Office continua e o Nerd Player também. Gaveta está a todo vapor. Sim. A Nerd Store continua funcionando, vendendo camisas, canecas, protocolos, Blue Hand e tudo mais. Sim. O Nerdcast continua normalmente. A única diferença é que alguns programas não vão ter leitura de e-mails. Sim, ou seja, continua tudo. Não muda nada. A rede social continua, as pessoas estão trabalhando para resolver os bugs remanescentes. Exatamente, cara. Então, cara, não se preocupe, porque da outra vez a gente teve Nerdcast, mas não teve Nerd Office, né? Dessa vez, todas as atrações do Jovem Nerd e o Matando Robô Gigante também. Olha aí. É, agora no Jovem Nerd continuam sendo publicadas todos os dias. Então, vocês nem vão sentir a nossa falta. É verdade. É verdade. Não é? E quando voltarmos, estaremos cheios de conteúdo para mais um Nerd Tour. Olha que bonito. Então, é isso. Essa é a novidade. Continua comprando na Nerd Store à vontade, porque temos funcionários, temos pessoas robotos à vontade aqui para cumprir seus desejos. Isso, e nós precisamos do dinheiro para comprar presunto de Parma, né? Queijo provolone. Exatamente. E se você não quiser ouvir o feedback dos últimos Nerdcasts, você pode pular para 16 minutos e 50 segundos. Muito bem, relatório, Azaghal, Nerdcast 299 e o 300, que é realmente uma compilação dos melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts, foi muito legal rir novamente. A Edson Mesquita manda a imagem do Nerd Player sendo exibido na TV durante propaganda de loja de móveis. Caraca, sabe esses canais Shop Whatever que fica Sim. na madruga mostrando loja? Muito bom, cara. Sim, o Marcelo Souza já tinha me enviado uma foto do Nerd Player passando numa TV em uma loja, num shopping em São Paulo, e agora aparece na televisão. Muito bom, cara, muito bom. Excelente, excelente. Mais links enviados sobre o programa 299? Vários, aqui fotos particulares coloridas de Hitler, fotos não publicadas do bunker de Hitler em 45, depois que a guerra acabou. Uma porrada de links e vídeos sobre... O Nerdcast 299. Tem um vídeo que é Hitler não gostou de não ser lembrado no Nerdcast 300. Foi feito pelo Júlio César. É, foi ótimo. É aquele vídeo famoso do A Queda, né? Sim, sim. Então ninguém aguenta mais, mas ele fez... Não, eu adoro, cara. Eu adoro aquela foi porra. Muito bom, cara. Foi muito bom. Temos também as artes dos fãs. Sim. Tem um infográfico do Nerdcast 300 pelo João Gabriel, bem foda. Muito legal. Tem uma ilustra do Fernando Raposo do Nerdcast 300. Muito bom, muito maneira. Obrigado. O Sandro Rojo, ou Ojo, ou Orro, não sei como se fala, fez um Dr. Gore segurando o Oscar, que é o Spectrum Man. Muito maneiro. É, muito bom. A Leilani Krebs mandou uma caricatura do Jovem Nerd. Muito bom. E vários outros ouvintes mandaram seus desenhos, ilustrações e artes sobre o Nerdcast que estarão aí no post ou no Facebook. Muito bom. Olha que caricatura, tô vendo agora. Muito bom. Adorei. Muito bem, galera. Obrigado por todas as artes. Muito obrigado, vocês são fodas. Primeiro e-mail, Rafael Lanzetti. 32 anos, professor universitário e tradutor. Hamburgo, Alemanha. Quero relatar aqui o mico que vocês me fizeram passar na última segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2012. Estava, como sempre, ouvindo o Nerdcast do metrô a caminho do trabalho por volta das 8 da manhã. Costumo intercalar episódios de podcast com um pouco de música. E por isso acho que o volume estava um pouco alto demais. Enquanto ouvia, comecei a notar que um grupo de velhinhas estava olhando pra mim com cara de reprovação. Olhei para as minhas roupas pra ver se eu tava sujo, rasgado, tirei os óculos pra ver se tinha ficado alguma ponta de papel higiênico. Após a limpeza matinal das lentes, ah, bom. Passei a mão no cabelo, tarará, nada de errado. Foi quando ouvi, por mais de uma vez, ai, já sei. Não, acredito. Uma voz dos meus ouvidos gritando. E partai, Hitler! Sim! Ah! Sim! Ai! Caraca! A vírgula sonora do Nerdcast, cara! Caraca, que merda! E as velhinhas me olharam mais uma vez. Meu rosto começou a ficar vermelho. Não sabia onde enfiar a cara. Me xinguei mentalmente até a quinta geração da família de todos vocês. Saí do vagão na estação seguinte. Pausei o podcast, guardei o fone, peguei o trem seguinte... Ainda amaldiçoando o infeliz que editou esse episódio e escolheu essa vinheta para separar as partes. A apologia ao nazismo é crime na Alemanha, ou seja, eu podia ter sido preso por causa do Nerd. Caraca, cara, que merda. Mas cara. Era uma porra, mas era um fato histórico. A gente colocou uma vírgula sonora menos agressiva, porque todas as outras do Hitler gritando que a Alemanha era suprema e qualquer coisa, a gente achava um pouco agressivo demais. Mas ele fala aqui, xingamentos à parte, parabéns pelo episódio, bastante informativo, como todos os episódios sobre figuras históricas. Pô, mas imagina as velhinhas vendo o cara rindo, achando uma graça. E de repente departai Hitler. Puta que pariu, cara. Ah, um gigante. Puta... Caraca, essa foi uma situação inusitada mesmo, cara. Rafael Carvalho Hubert, 20 anos, estudante de história, sem cidade. Interessante comentar sobre a hiperinflação do período pós-Primeira Guerra e os carrinhos de mão cheios de dinheiro. Isso foi uma política econômica do governo. Para não pagarem as indenizações da rendição da Primeira Guerra Mundial, já que não tinham condições para tal, eles decidiram foder a economia desvalorizando a moeda. Caralho! Olha só. Alemães, né, cara? Com a economia destruída, não tinha como ficarem cobrando-lhe a dívida. Arriscado, mas deu certo. Por isso, chegou a esse ponto de pessoas não conseguirem carregar tanto dinheiro. Para ter uma ideia, o marco alemão era de 1 para 1 com um dólar. No auge da inflação, foi de 16 milhões para 1. Caraca! Se não me falha a memória. Olha! Caraca, vamos destruir a economia para não dar um centavo para esses filhas da puta. Mas é engraçado que eu vi no Saturday Night Live recentemente, naquela sessão de notícias deles, que eles zoam, recentemente, que saiu a notícia que a Alemanha finalmente agora conseguiu terminar de pagar todas as indenizações que eles deviam pela Primeira Guerra Mundial. Caralho! Há poucos anos. E o cara que termina fazendo a piadinha fingindo que ele é o contador da República, falando: muito bem, agora pagamos pela Primeira Guerra Mundial, o que vem depois? Ele, ó... Oh. Pariu. Ai, ai, muito bom. Henrique Foca, arroba Henrique Foca. Olha só, ele mandou o arroba. Olha aí. 29 anos, designer São Paulo, capital. Como sempre, vocês continuam arrebentando com os podcasts históricos. Outro épico. Muito obrigado. Gostaria apenas de acrescentar algumas informações sobre o gesto de saudação nazista que acabou sendo atribuído a Mussolini antes e adotado por Hitler depois. Na verdade, isso é bem o contrário, canelada. A verdade é que Hitler, além de um artista frustrado, se interessava muito por arquitetura e culturas clássicas e se julgava um restaurador dessas filosofias no mundo. A identidade visual nazista continha basicamente aspectos, cores, símbolos e formas já presentes no Império Romano, período mais inspirador de Hitler. De lá também veio o gesto Heil Hitler, a gente comentou, originado no clássico Ave César. Para maiores detalhes, envie anexo o link Organisationsbuch der NSDAP, ou simplesmente o Manual de Identidade Visual original do Partido Nazista, onde podemos encontrar muitos traços do Império Romano, como diversas águias, a águia, né, sempre usada, estandartes verticais carregados na frente de batalhões, insígnias, etc. Além da cor padrão vermelha. Olha aí, ele mandou um PDF. Quem quiser estudar sobre essas origens, né, é um pedaço de cultura interessante. Caraca, o Manual de Identidade visual do Partido Nazista. Isso é impressionante. Sinistro, né? É um documento interessante, né? Não digo no modo é de... Curioso, de... É curioso, né? Com certeza. Caraca, olha só. Será que botar link pra isso é apologia nazismo ou a gente pode considerar como... Eu considero como um documento histórico curioso. Eu acho que é um documento histórico, né? É. Não é na apologia do nazismo, né? É assim, tá tudo em alemão, né? É algo histórico, né? Não é uma apologia, né? Eu acho. Não sei, não sei. Advogados, me ajudem. É, exato. Se o link sumiu do post, é que deu merda. Exato. Mas eu realmente, olha só, eu tô falando, se eu considerasse apologia, eu não colocaria, porque eu sou contra apologia, mas eu acho que é um documento histórico. Mas não é apologia, você vai em livrarias, como a Saraiva, o Senhor Saraiva, por exemplo, e lá tem livros sobre nazismo, com suásticas na capa e Hitler. Sim. Então é um documento, a gente não tá fazendo apologia, a gente tá, né, divulgando algo histórico. Inclusive, a senhora de Alvenest, na época que ela ia trabalhar, ela tava lendo Operação Odessa. É um livro do Frederick Forsyth também, sobre a caça aos nazistas depois do fim da Segunda Guerra. E na capa do livro tinha uma mega suástica, né? Porque era um livro sobre caça aos nazistas. Só que, porra, quem via ela no metrô lendo o livro achava que ela tava lendo que nem o cara do ouvindo o Nerdcast. Achava que ela tava lendo, né, um livro nazista. Olha ela só, pode... é bem impressionante esse livro, cara. Ela tinha que botar uma capa de papel, um negócio por cima pra ninguém ver. Isabela Apes Casaca, 21 anos, estudante de direito, por Campo que Grande. Apes? Apes? Isabela Abes? Pode ser. Ah, que caído. Apes! Eu acho que é mais maneiro Apes. Isabela Abes? Provavelmente. Isabela Abes Casaca, 21 anos, estudante de direito, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito da hora o Nerdcast a respeito de Hitler. Quero contribuir com uma explicação que ouvi nos meus tempos de ensino médio, por intermédio de um professor de história. Há também um fator mais íntimo, emocional, sentimental, presente nos indivíduos de uma geração que justificou e muito a ascensão dos partidos de extrema direita. A Primeira Guerra Mundial deixou como legado um grande contingente de crianças órfãs, carentes de uma figura paterna. A fim de tentar preencher esse espaço vazio, elas criaram um modelo imaginário de pai ideal, usando objetos pertencentes aos seus genitores, geralmente uniformes de guerra. Logo, a imagem criada foi de um pai militar. Os anos passaram, surgindo as figuras de Mussolini e Hitler, que se apresentaram como grandes chefes, com uma postura militar e bem paternalista. Pronto, estava aliada a carência com a ambição, uma lacuna sentimental de uma geração. Também foi degrau na escada dos totalitaristas até o governo. De forma sintética, essa é minha contribuição. Interessante. Você acha que... Eu acho. Você acha que tem um impacto assim mesmo? Com certeza. Os órfãos da guerra? Tu acha que não? Com certeza. Tenho certeza absoluta. Não justifica nada. Não, nada. Né? Mas faz parte pra se entender o porquê, né? Eu achei válido. Eles estavam precisando de uma figura paterna. Eles não é uma questão que eles estavam precisando. Estava no subconsciente, entendeu? Uh-huh. Os caras não tinham pai, o pai morreu na guerra. Eles se apegavam àqueles memorabilhas, né? E via um cara com roupa militar, com a postura forte, né? Funciona. Entendi. Funciona. É que nem possível. Mulher sem pai que pega homem velho, sabe o que é um pai? Já viu esse negócio? Pai que pega homem velho? Não, mulher. Mulher não teve pai, pai abandonou, morreu aí cedo. Aí ela pega um... Aí a mulher fica com um cara muito mais velho. Ela quer um pai, ela não quer um marido. Isso é fato? Isso é uma constante? Mulheres que procuram homens mais velhos? Olha, aí... Mas tem aí, né, a mulherada aqui, mas eu que não entendo porra nenhuma, como diriam nossos amigos do Matando Robô Gigante, na minha opinião fecal, normalmente, quando a mulher tá com um cara muito mais velho, ela tá procurando um pai. Ela tem daddy issues, né, que eles chamam. Aí eu é contigo. O que eu tô falando é que ela tem uma carência e ela acaba tentando suprir dessa forma. Entendi. Eu não sei, porque eu não conheço nenhuma, mas se você é ouvinte e tá com um homem mais velho, você tem alguma carência paternalista? Então, na verdade, era só o Hitler subir e gritar "Who's your daddy?", que a Alemanha toda... Você sabe que nós mulheres somos inteligentes também. Por que você só chama a gente pra esses temas, hein? Temos aqui mulheres trabalhadoras, mulheres, entendeu? Você quer falar sobre o quê? Ficção científica? Exatamente. Empreendedorismo, por que não? Vamos lá, Laura. As meninas que pedem vocês pra participar dessas coisas assim. Só futilidade. Só futilidade. Na parte de mitologia nórdica, ninguém chama a gente, né? Ah, ninguém. Eu sei tudo. Podia dar uma aula pra vocês aqui. Tá vendo? Poderíamos falar sobre Cuba. Cuba. Cuba. Um lugar triste que as pessoas pedem socorro pra sair. Tá bom. Fogem de bote pros Estados Unidos. Ficam pedindo quando as pessoas vão pra lá, me traz tomada, me traz papel higiênico, me traz rodo. Pois é. Rodo é uma merda, né? Me traz rodo. Caralho. Me traz... Mas não tem rodo. Já ouvi falar, isso tem muitos anos atrás, que se você fosse pra Cuba com 3 calça jeans e 2 barras de sabonete na mala pra dar aos habitantes, aos indígenas do local, você se tornava o rei de Cuba. Agora. Eu não viajo pra país do terceiro mundo. Eu tenho essa política, eu não viajo. Já vi tudo que podia ver de pobreza na minha vida. Passava todo dia pela Rocinha pra ir trabalhar. Nasci, morei perto do Engenho Novo. Passava pelo Morro do Borel. Aí mesmo que vão bater na gente, né? Eu vi tudo de propensa que eu tinha que ver. Eu passava em frente ao Borel, eu passava perto da Rocinha. Passei muito perto da Rocinha. Eu vi muita pobreza. Nossa, cara. Eu, inclusive, assisti Cidade de Deus. Agora vão bater na gente. Mais pobreza. Cuidado, bem que a Francine mora longe. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Hoje mesmo eu passei por uma situação de fudido. Todo dia de fudido. É bom ter nova história de fudido. Tem um shopping aqui em Curitiba que logo que você entra no estacionamento, você dá de cara no Valet Park. Na verdade, todos os shoppings são assim, né? Não. É, sim, o Valet Park é a primeira opção. Você não vai querer que o rico ande muito de carro. É, entrou, pode deixar o carro aqui, a gente se vira com essa merda. Valet Park. Bota no Valet. O valete é a primeira opção. Pois, cara. Então, o Valet Park na cara, ou você vira, entra no Valet Park, ou você segue reto, né? E aí, hoje a gente entrou com um carro, com a nossa charanga, o cara do Valet Park ficou apontando pra gente seguir reto. Ah, não acredito! Vocês queriam parar no Valet Park. Ah, não, eu falei, agora vamos parar no chaveiro. Agora vamos guardar aqui. Caraca, que fodida. Charanga amassada, enferrujada. Caraca, caraca, que fodida. Pra lá, fodida, direita ali. O que acontece? O meu carro, ele teve... Ele passou por alguns problemas recentemente. Recentemente? Recentemente. Ah, não. Arrombaram um carro. Arrombaram. Aí roubaram 3 tapetes de borracha. Porque um tava rasgado, o bandido deixou. Caralho, que coisa de fudido. Levar tapete de borracha é foda, hein? Levou 3 tapetes. Não parou aí. É. Ele roubou a manopla da marcha do carro. Tem altíssimo valor de revenda e a carinha. Não, mas a minha era cromada, era maneira, inclusive. Deve ter custado... Roubou o CD da Amy Winehouse e deixou da Lady Gaga. Caralho. Agora o que me ofendeu pra caralho foi que ele não roubou o rádio. Ah, ele olhou, eu não quero essa merda, não. O rádio tava com a frente, inclusive. Tava, a gente nem tirou a frente, guardou. O cara não levou meu rádio, cara. Eu fiquei muito bolado com isso. Caraca. O cara levou 3 tapetes, cara. Mas o que acontece? Ele, pra arrombar o carro, ele fez com que o miolo da fechadura entrasse. A parada meio onde os fracos não têm vez. Ah, sabe qual é? O cara deu um pump lá. Deu um pump na parada, a parada entrou. Ah. E aí, assim, ele abriu a porta. E, assim, ser assaltado não é coisa de fudido. Qualquer um é assaltado. O problema é que eu fiquei uns 4 meses com o carro sem a manopla da marcha. Ah, é muito fudido. Ficava aquele pau ali sem... Ficava. Bota o pau pra frente, bota o pau pra trás. Ficou só a alavanca de ferro, sem acabamento nenhum. Nossa senhora. Tá com a marca do pau na mão. Que merda, hein? O engraçado foi uma manhã, já tinha amanhecido, a gente editando Nerdcast, e aí o Azaghal ainda tava editando a parte dele e tal, ele falou, pô, então faz favor, leva o carro ali pra lavar aqui no posto de trás, né? A cena era assim, eu telefonando pro Azaghal, o Azaghal na janela do Nerd Office olhando pra baixo, eu falando, como é que dá ré nessa porra, caralho? Não tem a manopla, não sei dar ré nessa porra. Aí ele, calma, já vem. Aí, cara, eu não sei como sair da vaga sem da ré. E ele ficou, vai, Jovem Nerd. Eu fiquei olhando da janela e vi que dava pra ele virar. Aí eu falei, não dá essa porra, cara. Foi uma situação de fudido extrema, cara. Mas eu consegui dirigir o carro sem a manopla tranquilamente. Ai, ai. No começo eu sujei a mão de graxa bastante, que ela, né, tem aquela lubrificação. Mas você tem que usar um paninho, igual motorista de ônibus. Eu peguei um saco plástico de guardanapo. Caralho, que merda, hein? É uma merda, E aí eu envolvi o negócio pra não ficar com a mão suja. Ai, que nojo. Mas depois de 2 meses ele parou de sujar a mão de... Depois de 2 meses. Acabou a graxa, sai toda na sua mão. Caralho, cara. Não, e aí o problema disso tudo foi que nesse período de 4 meses de carro de fudido, eu não tinha como parar o carro em lugar nenhum. Só eu podia estacionar o carro, porque ninguém conseguia manobrar o carro. Ah, era um fudido. E eu tinha que falar, olha, eu tenho que estacionar ali porque eu tô com problema na marcha. Eu tô com ela, não tem a bola no negócio. Tá bom. Mas a culpa não foi minha, eu procurei, mas eu não achava a manopla. Mas carro de fudido não, imagina, não tem reposição. Sei lá, de Durepox? De Durepox dessa maneira. Eu queria uma de caranguejo, transparente. Nossa, não, por favor. É o cúmulo. Eu falei, se você colocasse a bola 8 ou o caranguejo, eu ia encher de fitinha do seu do Bonfim no retrovisor. Sabe uma coisa que eu acho legal? Você podia botar aquele negócio de anotação de taxista, de bloquinho, que gruda no vidro. Porra, tem meu a pai canetinha. Já teve isso, meu pai já teve isso. O meu pai também. Bloquinho com caneta presa com aquele espiral. Ai, né? Meu Deus. É isso aí, presa com espiral. Ai, você anotava os bilhetinhos. E ventilador no carro? Caraca, não. Sabe, ventilador pequenininho? Aquele pequenininho. Nossa senhora, mas todo carro tem ventilação. Não, hoje em dia. É. Antigamente não tinha, não. Não tinha, não. E às vezes é uma ventilação, aquele bafo quente. Meu sonho. Eu sempre pedi pra minha mãe pra botar um negócio daquele no carro. Ela nunca quis, não sei porquê. Já que a gente tá falando de carro, adesivo de família. Ah, isso é uma merda. Ah, que tem o pai, a mãe, os filhinhos? É. Não, e tem o cachorro, gato, periquito, exato, papagaio. Cara, não dá. O Fábio Abu tweetou uma vez, adesivo de família em carro, isso tem que parar. Mas o que tem? Não, não. Você tá mostrando essa família. Eu tenho um cachorro, um filho. Calma, no outro dia eu fui no restaurante com a Azaghal, é quando a gente olhou no estacionamento, tava lá o cachorro, a filhinha mais nova, o filhinho, a mãe e o pai tava rasgado. Arrancaram. E só tinha um pedacinho da mãozinha, sabe? E a cola, você via aquela marca de cola. A marca da cola do contorno do corpo, sabe? Puta que merda, né? Ai, gente, que horror! Não, mas agora até fotografou. Papai não, fez olha, merda. É, todo mundo canibal sacaneou isso. Tem uma amiga minha que trabalha comigo, que ela tem 4 filhos, né? E ela tem um carro com a mãe, com o pai, com os 4 filhinhos no adesivo no, atrás do carro. Uhum. Aí outro dia o policial parou ela falou, pô, eu tô sem dinheiro, não sei o quê, no, eu tenho 4 filhos que estão na faculdade e tal. Peraí. O policial parou ela e ela falou, tô sem dinheiro. Qual foi o pedaço dessa história que a gente perdeu? Não, ela falou, não vou ter dinheiro pra pagar a multa, por favor, me libera a multa. Me libera a multa, eu tô sem dinheiro e tal, tenho 4 filhos. Aí o policial foi lá atrás do carro dela, contou lá, falou, não, tudo bem, beleza, pode ir. Caraca! Olha aí, ô, Mazagal. Talvez isso tenha, então, um propósito mais fudido ainda. É passar conversa no seu guarda. Pô, aí ela tinha que botar ela um caixão, que, tipo, ela sou viúva e tenho 4 filhos. Ai, que horror! Uma cruzinha, né? Não, tem uma história que a gente foi numa agência de publicidade e a agência ficava ao lado de um inferninho, de uma casa de burlesco. Exato. Casa de tolerância. E aí, eles falaram que toda quinta-feira parava um Mercedão, último tipo, eu não sou profissional de carro, não sei qual era o Mercedes, mas era um puta carro. E aí, tinha um adesivo de família no carro. Exato. Não. Ai, que horror. Tinha o papai Mercedes, a mamãe Mercedes, os filhinhos Mercedes, o cachorrinho Mercedes, todos eles ali. Ai, que inferno. Aí eu falei, cara, vocês têm que colar um adesivo de prostituta. Ai, que horror. Papai, assim, mamãe. O pai dando a mão pra mãe e pra puta. Uma de cada lado. Ele ia embora, não ia sacar. Ele não ia perceber. Não ia perceber quando ele chegasse em casa. Que porra é essa? Quem é essa mulher, essa vagabunda? Não, o da puta tinha que ser todo colorido, sabe? Não, e tinha que ter na camiseta dela escrito o endereço. Gente, que horror. Sabe uma coisa do carro que eu esqueci de falar? O quê? É que eu ainda não comprei os tapetes. Ah, é? Não, já gastou aquele sarará, é, sabe? Gastou o carpete do carro um pouco. E aí agora, pra proteger, eu tô usando o jornal. Se tiver engarrafado, você vai lendo as notícias, exato, né? Exato. Vai. Os tapetes roubados não foram aqueles tapetes do Batman, não, né? Não, foi esses tapetes eram maneiros, né, cara? Eu tive... Eu usei tanto que eles desgastaram. O que tem um tapete maneiro? Como é que é um tapete de carro maneiro? Então, esse do Batmóvel, ele tinha o símbolo do Batman. Ah, maneiro. Não é maneiro. É sim. O tapete de carro de fudido é aquele que imita o chão de ônibus. É. Esse é o tapete de carro. Caraca, muito bom. Meu amigo, se você tem um tapete imitando aquele metal de galinheiro, de patinha de galinha do ônibus, se mata, meu irmão. Ah, não, se mata você que bota jornal. Ah, então agora eu vou botar esse, de chão de ônibus. Ah, é melhor que jornal. Tá bom. Tá, você, porra, você é uma vergonha. O carro pra mim, ele virou simplesmente uma máquina que me leva de um lugar ao outro. Ah, não, isso é uma vergonha. O carro é duas portas, a merda do carro. Tem esse pequeno detalhe. Olha só o carro da Azaghal, cara. Duas portas. Só sobre o carro da Azaghal. O cinto de segurança é só enfeite, porque ele é todo frouxo. Ah, mas não, é o cinto de segurança do carona, que vocês quebraram. Não. Só, o de trás, o cachorro roeu, e ele manda as crianças colocarem. Negócio todo ruim. Ainda tem um pouco de cinto ali. Não, tem, um fio. Você puxa o cinto de segurança, ele deveria voltar, né? E aí é mau uso de quem senta lá. O banco do lado esquerdo, do lado direito do carona, não vai pra frente pra pessoa de trás sair. Ele quebrou aquela, sabe, tem uma corda de aço, um fio de aço dentro, né? Você levanta a alavanquinha e o banco deita e a pessoa pode sair, a pessoa que tá atrás, né? Então, quebrou isso. Aí? Eu fui lá consertar a parada, que eu achei que era só, sei lá, pescar o cabo e prender de novo. O cara falou, não, tem que desmontar o banco todo pra trocar o cabo. Eu falei, ah, não. Ah, não. Aí é só chegar o banco pra frente, a pessoa se exprime um pouco e sai, pô. É um absurdo. Você destruiu o carro, seu tarado. Eu não destruí o carro. Não, ele tá com marca de uso. É marca de uso. É cupim. Ele é um cupim de carro. Aquelas marcas de uso. Não, é isso aqui que é. Ele tá querendo daqui a pouco chegar num estado que ele pode escrever pro Luciano Huck. Caraca, vamos mudar o carro da Azaghal. Aí botam aí aquelas cores bem de fudido, né? Aquela cor amarelo, com purpurina, é. Com aquele raio desenhado. Aqueles sempre, foguinhos, é né? Sempre uma, eles descaram, eles botam um carro de eles uma botam maneira. Aquele carro. Eu não sei o que é pior. Mais fudido é, ainda. A gente vai te dar de presente o carro, mas a gente vai caprichar. E ainda tem que ficar dançando lá, imitando Michael Jackson. Ah, tem uma derrota. Vai ser carro nerd, eles vão querer fazer nerd. Nossa, ah, imagina. Botar óculos no farol. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Eu tive que levar o carro na revisão. Só que a merda da revisão só dá pra ser feita na Barra da Tijuca. Na verdade, ali na berola da Cidade de Deus. Eu saí de Botafogo de ônibus 3 horas da tarde. 5h15, eu estava parado na frente, no final da barra, quando você vira à direita pra pegar Ayrton Senna. Eu demorei 2h15 pra chegar até ali, de ônibus. Tinha que pegar o carro às 5h30. Eu cheguei na concessionária às 6h10. Por quê? Porque eu fui andando lá da Praia da Barra até a beira da Cidade de Deus, no dia mais quente do ano, todo armado, roupa de trabalho. E pra, sabe, pra fechar mesmo o caju, pra, né, aquela cagada final na sua cabeça, quando eu tava assim uns 10 minutos do local, o ônibus que eu abandonei lá atrás na praia passou por mim, meu irmão. Todo mundo no ônibus olhando assim, sem acreditar, olhando pra mim. Lavado de suor da cabeça aos pés, cara, pingando. Puta que pariu, nunca mais, meu irmão. Nunca mais eu faço uma porra dessa. Cara, 3 horas pra chegar. 3 horas, meu irmão. E nesse dia eu tive certeza absoluta, porque eu olhava as pessoas dentro dos ônibus, todo mundo com aquela calma, com aquela tranquilidade, pensando, isso é normal, o trânsito é normal. Trânsito é coisa de fudido. Quer ver outra coisa de fudido? Bem-vindo à Barra, o metrô está chegando à Barra, aí embaixo tem um desenho de um ônibus. É o engana fudido. É engana trouxa. É o metrô que é o ônibus, cara. Chamam de integração. Integração. Integração é uma palavra de fudido. É. Integração. Baldeação também. Baldeação é mais. Queria pegar a baldeação ali pra Pavuda, por favor? Conexão também é uma palavra, né? Não, não, uma conexão é de voo. Não, mas é também. Conexão de voo é coisa de fudido. É. Não, não é não. É assim, é assim. É, então, quem não é fudido vai de um ponto ao outro da melhor maneira exatamente possível. Exatamente. Ah, é. Coisa que a gente nunca fez. Exatamente. Se você pegou a avião, eu vou pra Orlando. Eu vou saltar em Houston. Ah, gente. Depois eu vou pegar um voo pra Miami. Depois eu vou pegar um voo pra Fort Lauderdale, tá? Porra, somos pai, nós. Mas... calcula, meu irmão, semana passada. Rio, São Paulo, São Paulo, Manaus, Manaus, Panamá, Panamá, Orlando. Que delícia. Nossa! Chegou aqui. Meu Deus do céu. Chegou aqui com quantas malas? Nenhuma, né? Obviamente. Quanto mais tu pinga, mais a probabilidade de ficar sem mala. É melhor viajar de mochila. É. Fica dizendo, ah, eu vou pegar. Isso é coisa de fudido. Vou pegar é coisa de fudido, né? Vou pegar. Vou pegar um ônibus na rodoviária. A vou tapa, tomar, né? Vou tomar a condução. Vai tomar, cara. Condução é uma coisa, né? De velho, fudido. Tomar uma condução é foda. Mas você ouve, você ouve. Eu não satisfeito em fazer 1000 conexões, ainda levo meu próprio cobertor e meu próprio travesseirinho pra... Nossa, mas viajar carregado, coisa de fudido. Caraca, viajar com travesseiro, cara. Ué, mas peraí. A gente bota não, aquele não, volta não, no não, pescoço. Não. Aquele que dá a volta no pescoço é uma coisa. Não, eu levo um travesseirinho e pior, no travesseirinho ainda tem escrito, filha, eu te amo, que a minha mãe me deu. Aí semana passada eu tava fazendo alguma coisa, aí vira senhora minha esposa, ruiva, e fala: meu amor, olha que lindo, Rio, Nova York, $960. É merda, vamos ver por onde é que essa porcaria passa, porque $960 Rio, Nova York, non stop, não existe. Ah, não, para aqui no Panamá, né? 11 horas, tá bom. 11 horas de conexão? 11 horas parado no Panamá. Ah, 11 horas parado. 11 horas, não, vamos fazer o seguinte, a gente para no Panamá, pega um carro e vai. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Coisa de fudido, nego que viaja e não consegue ficar uma semana sem arroz e feijão. E eu sinto falta. Ah, eu também. Calma aí. Olha só. Peraí, gente, é coisa de fudido. Você chega no primeiro dia que você tá viajando, põe o pé nos Estados Unidos, liga pra você e pergunta onde é que eu como feijão com arroz? Não sai de casa, né? Primeiro dia não, mas depois de duas semanas eu já tô subindo pelas paredes. A gente falou pra caralho aqui, falou pra caralho, ah, coisa de fudido, aí chegou lá, daqui a pouco, duas semanas depois, tava todo mundo... Eu fui contra, todo mundo não. $40 pra comer arroz e feijão, eu fui contra. Cara, eu só botei no prato arroz e feijão. Eu fui contra, não queria ter entrado. Vai tomar banho, era uma delícia. Arroz e feijão, pelo amor de Deus. Eu adoro isso. Não era uma delícia, não. Não era uma delícia, não. Você que tava louca pra comer essa porcaria. Porra, porque a gente só come aquela comida sem gosto. Não, a gente comia muita comida boa lá. Se tivessem te servido arroz cru e feijão duro, você ia dizer que tava bom, cara. É a famosa sopa de gambá, entendeu? Eu não aguento isso. Eu já vi brasileiro em excursão chorando, comendo arroz e feijão depois de duas semanas. Eu não entendo. Em Miami. Foi lá no restaurante, pediu, sentou aqueles balcão podre. Ai, um bife com fritas, arroz e feijão. Ai, Brasil, Brasil. Ah, pra que saiu do país, cara? Não, peraí, eu não choro, mas que eu sinto maior falta. Eu assim. Me integro completamente. Eu também senti falta. A alimentação local. Eu me integro da alimentação local. Se é hambúrguer, é hambúrguer. Se é... Não, mas eu sinto falta também. Comida brasileira é foda, eu adoro. Cara, mas, como assim? É, ué, como assim? É a melhor comida que tem, pô. É melhor, né? A gente passou 20 dias na Espanha, eu não senti falta nenhum. Ah, não, mas aí a Espanha se come bem. É, nos Estados Unidos você só come merda. É uma merda, Não é assim, a gente comeu bem lá também. Restaurante bom caríssimo. Isso é um erro que as pessoas cometem. Restaurante bom lá não é caríssimo, é o que a gente paga no Brasil. É, não, eu comi bem, a gente comeu bem nessa última viagem. Tem muito restaurante bom aqui também. Aquele arroz com feijão que a gente comprou lá foi o dinheiro mais mal gasto daquela viagem. Ah, não, mas eu nossa, me saciei. Eu não. Me saciei, eu só comi arroz e feijão. Tirar foto dentro de avião é coisa de fudido. Não, tirar foto em qualquer lugar corriqueiro é coisa de fudido. Árvore de Natal de shopping. Você tá atestando pro mundo. Eu tenho um fudido dentro de mim. Não, e aqueles cartazes pra botar a carinha? Nossa, a gente fez muito isso, hein? É, na porta do cinema, na porta do McDonald's. Eu já vi gente bater foto na escada rolante. Ah, não. Carnaval. Carneia. Carneia. Marta não faz guerra durante a carneia. Merda. Eu tenho que ficar catequizando as pessoas pra explicar. Querido... Escola de samba. Escola de samba é uma demonstração da cultura brasileira, dos afrodescendentes que trouxeram para o Brasil. Não, isso é o que você aprendeu na escola. Escola de samba é lavagem de dinheiro. Ponto. Não, mas é lindo. Ah, mas é lindo, é. É o carnaval mais lindo do mundo. Carnaval na rua. Coisa de fudido. Na rua é de fudido, aquele... mas o sambódromo é bonito. Cinturão da bola preta. Não, o sambódromo é bonito de ver na televisão. E olha lá. Ah, não, eu quero ir. Vai lá pra aula do sambódromo pra você ouvir pessoas falando Cláudia e Blodder. Blodder, eu não vou falar com você. Aprenda a falar português antes de se dirigir a mim. Obrigado. Eu, cara, a possibilidade de me aproximar do carnaval é cada vez mais remota, cara. Ah, mas tu fala isso, qualquer dia tu tá lá desfilando. Não. É claro que tudo na vida tem um preço. Quem sou eu pra dizer que não? Se eu, alguém quiser fazer uma campanha genial sobre o Jovem Nerd no carnaval, e pagando bem, que mal tem. Aí eu vou. Mas, por livre e espontânea vontade, vamos lá gastar uma grana numa... fantasia que vai deixar você ridículo, pagando pança, não, no cofrinho. Gente, é maneiro o carnaval ficar na Sapucaí. Ficar batucando, ficar fazendo aquela marchinha com o dedinho pra cima. Não, na Sapucaí é bonito. É lindo, cara, é lindo. Nada, eu vou. Nada no mundo. Você pode ir na ala das baianas. Nada no mundo. Não vai pagar nada. De cofrinho, de pancinha. Que inferno, hein? Nada no mundo me faz ir no carnaval por livre e espontânea vontade. Nada, nada. Eu não sei se vocês vão cortar isso na edição ou não, mas eu acho que eu fui agressivo com as escolas de samba, agremiações em geral. Eu acho também que eu fui agressivo com os milhões que se aglomeraram. Aglomeraram, veja bem, aglomeraram ali na Rio Branco. 2,5 milhões de pessoas saltitantes e pulativas. Porque, afinal de contas, a Praia de Copacabana, no ano novo, tem 1,5 milhão. Na Rio Branco, tinha 2,5 milhões. Uma rua. Tá, que pariu. É uma uma coisa maravilhosa, eu fiquei pensando, né, quando apareceu assim na televisão, ah, porque 2 milhões e meio, alegria, carioca, o caralho, 40 graus, né? E os banheiros químicos estão dando vazão. Porra, jura? Banheiro químico, é coisa de fudido. É de fudido. Banheiro químico, amigo, as pessoas estão mijando uma nas outras. Estão mijando... Porque é carnaval. E tá essa moça aí em cima do trio elétrico me falando de banheiro químico. E eles falam com alegria, né? 2 milhões! Uma coisa maravilhosa. Um mija em um, um mija no outro. E tudo fica festa. Enquanto tá só mijando, tá bom. É, porque tem uns que cagam na meia e giram. Mas também tudo bem. É carnaval. Desculpe. Eu queria me retratar aqui. Eu fui agressivo. Veja bem, eu não preciso de críticas. Eu preciso de tratamento. Desculpe. Vocês me perdoem, pessoas carnavalescas. Vocês estão certos. Errado sou eu. Você vai dançar? Ai, nossa, assim você me mata. Isso é coisa de mundiano. Mas isso não é samba. Ué, mas tá no carnaval o tempo todo isso. Agora a moda é forró universitário agora. Não, mas no carnaval não. Sertanejo universitário. Ah, essa jornada será forró universitário. Forró universitário. Forró sertanejo. Por que é universitário? Eu nunca entendi. Porque os universitários gostam. É isso. É jovem universitário porque pra parecer um pouco mais elitizado, né? Posso abandonar a minha esperança de algum dia ouvir música clássica universitária. Não. Pode, pode abandonar. Acho que a possibilidade da massa ser atingida por isso é muito remota, cara. É a mesma que você sair de baiana no carnaval. Na verdade, eu sair de baiana no carnaval, existe a possibilidade muito maior do que música clássica universitária. É. Não, mas é que tá, gente. As pessoas que estão nesses lugares, lá nos 2 milhões, elas estão felizes, não é? Mas a massa sempre tá feliz. Então errado somos nós mesmo. Não, nós somos certos. Porque eu não ficaria feliz lá e eu fico simplesmente em casa. Mas eles se contentam com menos. Olha só, eu me contento com menos. Eu acordei, liguei a televisão, sentei no meu sofá. Eles acordaram, botaram suas roupas de folião, pegaram um ônibus do inferno, destino inferno, pagaram a passagem... Chegaram no inferno, saltaram do ônibus. Eles precisaram de mais. Você nunca se questionou por que, que eu não sinto vontade de fazer isso também? Eu me questionei esse carnaval. É uma diversão barata, gente. Por que, que a gente não barato gosta? Não é não. Não é não, porque tem coisas que você paga e nem sempre é em dinheiro. Não é barato não, cara. Eu me questionei isso. Eu tava sentado no sofá, vendo exatamente essa situação. É, milhões de pessoas, um mijando no outro, aquela alegria, aquela festa. E rindo, todo mundo alegre. E eu pensando assim, eu devo ter algum problema. Eu já pensei isso também, é verdade. Mundo alegre, 2,5 milhões de bípedes alegres. Eu tô todo falando. Mundo feliz. Um calor filho da puta! Eu também! Calor senegalês! Um mijando no outro! Nego pagando R$3 numa latinha de Sintra! Como eu aqui, sentado no ar-condicionado, tomando cerveja alemã, horrorizado! Não, sem contar que essa galera está suando muito e tá tudo de braço pra cima. E o cara que vai pro carnaval, ele já acorda suando. E quando ele vai no ônibus lotado, é óbvio que o ônibus lotado, o ar-condicionado está quebrado e a janela está fechada. E você vê que o carnaval, ele não é uma condição natural do ser humano. Não, porque não é. O cara, pra ter coragem de ir, ele tem que se embriagar. Pois é. Você não vê ninguém sóbrio pulando o carnaval. A pessoa tem que estar loucaça. E ninguém lembra de passar desodorante antes de ir, né? Ô, gente, mas é uma diversão barata. Quando a gente quer se divertir, a gente paga mais caro. Não, mas então, não é não. Sabe não quanto... É não. Olha só, nesse carnaval... Você gasta muito mais. Nesse carnaval a gente queria uma diversão barata. Aí eu fui no posto de gasolina e comprei 2 baralhos. Não é, senhora Jovem Nerd? As pessoas pagam milhares de reais naqueles abadais horrorosos pra entrar naquele cordão atrás daquele caminhão de som gigante. Eu sei do que eu estou falando, que eu já fui pra Recife, eles, no carnaval. Eu jamais voltarei. Você é doido. O que você foi fazer lá? Eu fui ficar nos pecados. Por isso que até hoje eu não tenho crédito. Fui pra Olinda no carnaval, as pessoas rolando no chão, numa laminha que era feita de lama, cerveja e xixi. Jamais porei meus pés novamente em Olinda durante o carnaval. Jamais. Não tem nem palavras pra falar sobre o carnaval. Ah, gente, mas os bonecos de Olinda são legais. Ah, porra, na televisão tudo é lindo. Não. Aqueles bonecos não são lindos. De papel machê, é legal. Eles são assustadores. É. Na televisão é bom que você desliga. Ai, meu Deus, que medo. Muda de canal. Não, lá eles ficam te agredindo. Ficam... E aquela música... As pessoas pulandinho com os guarda-chuvas. O Alexandre fica muito irritado com esses mini guarda-chuvas. Eu juro, eu devo ter algum problema. Eu não gosto de carnaval. Eu sou uma pessoa doente. Eu preciso de tratamento. Eu nasci no Brasil e não gosto de carnaval. Caralho, tá tudo errado. Peraí, mas olha só. Eu sei por fonte que a Ruiva gosta do carnaval. Pois é, coitada. E você prometeu que ia levar ela. Tentei. Tentei levar em dois blocos. Acordei 8:30 da manhã, olhei pra ela e falei, vambora? Ela falou, não, não fala comigo, me deixa dormir. E botou a mão no meu rosto e empurrou, sabe? Não fala comigo. Aí eu peguei o telefone e falei, ah, não vamos. Tentei. E aí depois, no outro dia, falei, ah, vamos lá no bloco, meu amor, lá no Sargento Pimenta, 7 mil. Esse é legal. Esse é maneiro. Vê a foto no Globo. Eu tô dando graças a Deus que ela falou que não queria. Vê a foto no Globo, o aterro inteiro tomado de pessoas também, umas mijando nas outras, uma pulação. Mas cantando Beatles. É, em ritmo de samba. Porra. Não. Como é que é Beatles em ritmo de samba? É legal, eu já vi eles tocando. Help! É legal. Um bloco maneiro. Socorro! Preciso de alguém! Socorro! Me tira daqui! Socorro! Não, é legal! Socorro, né, cara? Mas eu, infelizmente, eu, embora tenha, como direi, me dobrado ante a vontade de minha esposa, não me congressei com os populares este ano. Ano que vem. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Quem nunca passou por isso? Aquelas aventuras de alugar uma casa... Coisa de fudido. Em Cabo Frio... Cabo Frio! Racha entre 20 amigos, 3 partes. Isso não é aventura. Isso não é aventura, pra começar. Isso é um castigo. Então, pois é. Eu já caí nessa pra nunca mais. Eu já fiz isso também. Todo mundo cometeu esse erro algum dia na vida. Normalmente é ali pelos 16, 18. Isso, é, então. Mas gente, aí a pessoa tem que aprender, não, tem que apanhar ainda, né? Carnaval na região dos lagos prova que não existe evolução. Não. Porque o ser humano não aprende nada com a experiência do outro ser humano. O ser humano, ele não evolui. Não, a pessoa tem que ver pra crer. Você tem que se fuder sozinho. Se fuder com a merda dos outros, não dá. Mas fazem o quê? Tem que... 30, 40 anos que tem aquela mesma reportagem da galera fudida, parada em Manilha, carro fervendo, horas de trânsito, não. Sem água em Cabo Frio, fila do pão. Fila do pão, é. E o caminhão pipa, que não dá pra todo mundo. Caminhão pipa, né? Parece um campo de refugiados, né, cara? Eu não entendo essa porra, cara. As pessoas saem do conforto do lar. Botam 6, 7, 8 indivíduos, de maneira geral, adultos e idosos. Óbvio que o velhinho também vai se fuder. Dentro de um Gol 1.0 branco, sem ar-condicionado. Quando é um carro de luxo e tem aquele ventilador que a gente tava falando. Tem aquele ventilador. E leva travesseiro, leva sol, porque lá não tem. Tem que levar roupa de cama toda. É, leva porque roupa a casa ela não fica sem uso. Ela fica completamente abandonada. Pois é. O cara tem a casa só pra dois motivos. Pra ir lá uma vez por mês e falar, porra, tem que ficar pagando caseira, não sei o quê, queria essa porra. E dois, puta que pariu, eu não aguento mais vir pra cá no carnaval. Mas ele só fala isso na volta, porque o cara esquece, sacou? O cara esquece. Quando ele tá chegando perto do carnaval, ele esquece que o ano passado, às 12 horas que ele demorou pra chegar em Cabo Frio. Porque ele entra naquele frenesi sem sentido. Ele entra no frenesi, cara, o frenesi do acasalamento, sacou? Aquela coisa, aquele vucu-vucu, aquela loucura. Aí ele bota 7 indivíduos dentro daquela merda, aquele banco com 48 mil quilômetros rodados, sem ar-condicionado, bota roupa de cama, bota travesseiro, bota colchão. Colchonete. É. Aquele enroladinho igual salsicha. Televisão. Por favor, né? As competições do mercado, né? Pão, pão de forma. Ah, é, porque não vai ter mais nada em Cabo Frio pra se comprar, né? Leva o isopor. Bota dentro da porra do carro e vai 12 horas pra chegar com lá. O cachorro latindo e peidando sem parar. Porque o bicho fica nervoso, estressado, então ele late e peida que nem um maluco. Com o vovô ou a vovó falando sem parar também, as crianças brigando, pulando do banco... Querendo o banheiro. Ai, as crianças. Eles ainda levam aquela garrafa térmica gigante, aquela... Nossa, com tangue. Com tangue, água. Sabe aquela que você abre a biquinha? E é só uma tampa pra todo mundo beber, é, né? Nossa, conforme vai passando a viagem, o tanque vai ficando mais encorpado. Não, mas sabe que eu fico, eu fico mais impressionada quando vem aquelas reportagens na estrada toda engarrafada e tem gente feliz, rindo. O cara ri de desespero. Ele ri de desespero. Ele olha e fala, caralho, tem ainda 12 horas até chegar em casa. Eu tô a 50 quilômetros do Rio de Janeiro, vou demorar 12 horas. Ele ri com aquela sobrancelha pra cima de tristeza. Mas faz tudo de novo, faz. O povo esquece. Fudido tem memória curta. Elas adoram ficar lá na praia cheia de óleo no corpo. Aí passa água oxigenada pra adorar os pelos. Depois vai rolando até água. Vai, desgraçado, vai rolando água mesmo, seu desgraçado. Eu já fui uma vez pra Cabo Frio e era tanta gente na casa que eu fui que eles montaram uma barraca de camping no terreno. Ah, gente, que horror. Ah, claro. Que horror. Não, a casa que eu fiquei, a água que saía do chuveiro tinha cheiro de cocô. Cheiro de cocô. Eu não sei de onde vinha aquela água. O chuveiro dava choque. A geladeira a gente abria só. Tinha cerveja que aquele pessoal não comia naquela casa. O carnaval também tem esse fenômeno. Ninguém come, só bebe. O cara passa 5 dias bebendo. Aí chega na quarta-feira de cinza, com cara de cu no trabalho, falando, ai, chefe, passando mal. Acho que foi a empadinha. Não, seu merda. Foram os 18 litros de Sintra que você bebeu todo dia. Seu... Pois é. Passa o dia bebendo e mijando nos muros, né, cara? Ai, que ou nos cara. Outros. Nos muros, nos muros, mas se tiver no bloco, nos outros. Aquela casa cheia de areia. O termo casa de praia é por isso. Porque mesmo dentro de casa, você está com a praia. Porque tem areia no chão da sala. Tem areia no chão do box. Tem areia na roupa de cama. Tem areia dentro da geladeira. Entendo, cara. Acho que o vagabundo pega assim mão de areia, chega dentro de casa e tchá, joga, foda-se, areia! Vem com aquela sunga. O enchimento, né? Isso. Com a bunda caída de areia. Sabe? Ah, que nojo. Aquela areia molhada. Né? Aquilo bom demais, cara. O filho da puta me chega bêbado, completamente bêbado da praia, cheio de areia e deita na cama, que obviamente não é dele. Esse é o tipo de coisa que só dá pra fazer com 16 anos, cara. Só, não, nunca mais, mas com 16 anos eu odiei. E tava todo mundo amando. A minha amiga ficou bêbada, se ralou, porque a parede era de chapisco. E ela ficava se encostando nas paredes, encostando a ralar. Sabe? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Ah, nós temos uma coisa fugida. Ah, é. Papai já levou a gente pra Cabo Frio. Nós temos várias coisas fugidas, né? Papai já levou, a gente era criança, vamos pra Cabo Frio. E aí, o que papai fazia? Ah, papai, não sei nadar, papai, eu tenho medo do mar. Então... O que papai fazia? Cavava um buraco na areia. Aí ele levava um plástico duro. Lona de caminhão. Lona de caminhão? Tá, cara inventivo. Botava, forrava o buraco grande com aquela lona. Pegava no baldinho. Enchia com a água da praia no baldinho 500 vezes e voltava. Feliz pra cacete? Feliz. Tínhamos uma deliciosa piscina. É, de água quente mijada. De água do mar na praia. De quem nunca foi para a enseada de Iguaba e Iguabinha? Com aquela mega boia de caminhão. Você e mais 18 flutuando naquela água salopa. Pariu, cara. Devia ser assim, região dos lagos. Bem-vindo, fudido. Você está na região dos lagos, no carnaval. Eu lembro que eu fui também, nesse Araruama, essas coisas assim, carnaval. E aí, ah, você vai ver as salinas, foda, as salinas. Falaram, fizeram propaganda dessas salinas pra caralho. Aí me levaram um terreno. Baldio, quase. É, sabe, tinha um monte de coisa em construção em volta. E aí tem aquelas poças gigantes com montanhas de sal do lado. Olha as salinas, que foda. Eu... É, eu já caí dessa também. Com a boca seca, já enrugada de tanto sal que foi. Ah, Bob Esponja. Oh, que merda, cara, é muito ruim. Aí tu entra na água, tu tá com calor de 40 graus, aí tu vai naquela praia, a água tá 40 graus também, porra. Você não sabe se a água tá 40 graus que tá quente ou se são as 7 mil pessoas no mesmo metro quadrado que você está mijando. Ai, que nojo, que nojo. Depois tu volta pra casa todo malhado, né? Todo malhado de micose. Micose da cabeça aos pés. No cabelo, unha caindo e não sabe o que que foi, né? Gente, eu já peguei uma alergia aqui no pescoço, num parque aquático lá no Rio de Janeiro. É sério, me quase. Mas o parque aquático, ele é a versão mini da região dos lagos. Ele é o cara que pensa assim, ai meu Deus, esse carnaval não chega logo pra pegar aquele engarrafamento gostoso com minha sogra falando, cachorro latindo. Ai, que saudade daquele chão duro, cheio de areia. Ai, meu Deus. Lajota, né? Lajota. Aquela lajota. Como eu tô com saudade daquele chão de lajota de barro vermelho, frio. Ai, que delícia. Mulher, vamos pro parque aquático pegar uma micose esse fim de semana? Aí vai, né? Aquela mesma galera e faz o mesmo ritual. Aquele tobo água que você sai todo ralado, naquelas emendas. Vai tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Isso, é uma coisa lá. Aquele que quando você entra na água, arde. E aí, mais uma vez, você não sabe se é de xixi ou se é das toneladas de cloro que eles botam, né? Tem como saber. Você reza pra ser do cloro. Nunca se sabe. Não, e o pessoal ainda leva comida porque lá é muito caro. Exatamente. Leva aquele sanduíche com geleia. Não, esse é o povo civilizado. O povo maneiro mesmo leva frango, leva farofa. Aí come e pula na água todo engordurado. Eu acho uma parada bem fodido quando eu recebo um e-mail de alguém e tá escrito embaixo assim: sent from my iPhone. Tem até tweet, sent from my iPhone. Por que você fugiu? Ah, cara, pô, eu tenho um iPhone, olha só. Eu olha tô escrevendo no meu iPhone. Isso é coisa de fugido mesmo. Isso é. Apaga isso, rapaz. Ou bota alguma mensagem bem humorada. Ah, é, né? Mas você é um escroto mesmo. Você... No meu está escrito lá, enviado por iPhone, porque eu respondo e-mails do trabalho pelo iPhone. E é necessário que as pessoas saibam que eu não estou à minha mesa. Mas você pode dizer assim, enviado do meu aparelho móvel. Então bota uma mensagem bem-humorada, que nem a sua, né? Enviado do meu aparelho telemóvel. Então você pode botar assim na sua assinatura: esse e-mail foi enviado e eu não estou na minha mesa. Seria bem-humorado. Seria ótimo. Bem-humorado pra caralho, enviar pro presidente. Ele ia falar, ó, como o Fred é jocoso. Jocoso. Olha só, película de proteção de tela é coisa de fudido. Eu tenho repúdio a coberturas, coisas que cubram outras. Por exemplo, você compra um sofá e compra uma capa. Sim, nós já usamos, hein, Jovem? Eu acho uma merda. Agora a gente não usa mais, mas já usamos capinha de controle remoto. Eu acho isso tudo. Beleza. Ah, irmão. O meu iPhone tem uma capinha brilhante. Mas ela é decorativa, não é pra proteger. Mas ela não tem capa, ela não tem proteção na tela. Mas então, eu acho uma merda essa proteção de tela. É pra esconder os arranhões do celular. Por quê? A proteção de tela normalmente não existe um lugar a vácuo aonde você vai conseguir colar a sua proteção de tela sem que tenha poeira e bolhas de ar embaixo. Sim. Não existe. Sempre você vai colar a sua proteção e vai ficar uma bosta. Mas eu vi uma que é muito maneira porque ela é fosca e ela é mais rígida, então ela realmente não fica com nada embaixo. Não, e aí, é bom, como ela é meio fosca, ela não fica encebada. Porque o iPhone encebado é caído. É nojento. Eu acho asqueroso, cara. Tem que dar uma limpada de vez em quando. Mas aí aquele negócio de ficar esfregando o iPhone na barriga. Na pança, né? Daquela lustrada na pança. Aí tu empresta pra alguém o iPhone? Não, fala com ele aí. Aí volta aquele sebo. Volta que parece uma chapa, né? Tem que prestar. Que nojo. Tem que prestar no Viva Voz, rapaz. Exatamente. Que porra é? O negócio que eu passo o dia inteiro esfregando na minha cara, eu vou passar pra outra pessoa esfregar na cara dela, pra depois voltar pra minha. Pô, então vamos esfregar a minha cara aqui. Vamos esfregar a cara com cara, porra. É o mesmo efeito. Não, você tá maluco. O telefone assim, que se gruda na cara, não se empresta, não. Até porque, se a pessoa para quem você vai emprestar o telefone vai falar alguma coisa na sua linha, você tem que saber o que é. Bota no Viva Voz e ouve também. Tá maluco? Você sabe o que as pessoas estão falando? Você sabe se estão falando mal de você? Não sei. Tá doido emprestar o telefone para as pessoas esfregarem no rosto? É a mesma coisa que passar uma nota de 50 na cara. é tão sujo quanto. A segundo Fantástico, a nota de dinheiro e privada são os lugares mais limpos, porque corrimão, telefone, tudo uma bosta, é uma merda. Peraí, dinheiro é limpo aonde? O Fantástico faz sempre essas pesquisas e fala... Oh, não, dinheiro é imundo. O botão do elevador tem mais coliformes fecais do que a nota de 50 reais. Sempre. Olha só, mas aí você não tá entendendo. O botão do elevador deve ter mais coliformes fecais do que a nota de 100 e de 50. Mas eu te garanto que não tem mais do que na nota de 2. Tá entendendo? Telefone com mais de um chip. É. É coisa de fudido. iPhone, R$250 e dá pra botar 4 chips. Você acha que essa merda vai funcionar? Pra que que tem que ter mais de um chip? Porque é aquela loucura de que você pode ligar de graça pra operadora. Ah, gente, mas eu gostei disso. Olha aí. Vamos falar de graça direto. Ah, os ricos é tu. E aí na agenda do cara tá assim, fulano, Tim, fulano, oi. Claro, é isso. Aí ele sabe qual é o chip que ele seleciona pra ligar de graça pro cara. Ai, você vai ver, é fantástico. Ah, não é fodido, é cara. É uma ideia inteligente, pô. É inteligente, gente. É sacanagem inteligente, é isso? É. Então vale. O toque de celular também diz muito sobre a pessoa. Ah, o toque diz. Isso, o toque de celular é a verbação final. Fudido. Pá! Aí ganha o carimbo. Assim. Me diz o toque de celular fudido aí. Agora ai, o que deve estar bombando é o Whitney Houston, né? É, o guarda-costas. Isso aí mesmo. Tem um que é bem discutido na internet, que é o Careless Whisper. Aquela que tem um saxofone do George Michael. Então... Nossa. Ai, não, cara. Ah, não, mas eu acho que o de fudido é funk. Então, acho que tá andando. É, tem uns que botam aquelas músicas tipo Eminem. Isso é bem de fudido. Eu acho admirável. Pagode, será que tem toque de celular pagode? Tem, porra. Cada minha vai abalar. Agora deve ser, sabe o quê? Toca o telefone. Nossa, nossa, assim você... Os nens e as creuses, eles são muito inventivos. São muito inventivos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Uma situação hipotética baseada em fatos reais. Um casal, a gente pode chamar de M e M... compra pratos e copos descartáveis para as festas de fim de ano. Coisa de fudido, já começou. Calma. A piora? Piora muito. Piora. Aí compra pratos, copos e talheres descartáveis, porque não queria ter trabalho de lavar louça. Eu acho louvável. É. Tem pessoas que ficam preocupadas com o planeta e eu acho que foda-se. Justo. Não sou eu que vai fazer o planeta ir pro caralho, é a indústria. Aí eles falam, mas vamos comprar pratos, copos e talheres descartáveis mais resistentes, mais maneirinhos, pra não ficar aquela merda de você espetando o Chester e o prato dobrando, é, o garfo dobrando toda hora, né? A farofa escorregando. Né? Vamos comprar. Aí compraram pratos quadrados, estilosos, com plástico... Louvável. Né? E compraram verde, vermelho e transparente, que são as cores do Natal. Natural. Passou o Natal, continua usando. Exatamente. Nós estamos no carnaval. Eles se apegaram de tal maneira à louça descartável... que eles não conseguem jogar fora, cara. Eles lavam sempre. Eu não consigo jogar fora. Eu não consigo jogar fora, gente. Tem um problema sério. Você bota na lava-louça a louça de cartão? Pelo menos você eu lava, é isso que eu ia perguntar. Não, eu ponho na lava-louça, eu lavo direitinho e eu guardo não tudo. Derrete? Não derrete com água quente do lava-louça? Derrete de leve, assim, mas fica derretido. Assim, mas vocês entendem o conceito da palavra de descartável? Pois é, não, eu fiquei, eu, gente, joga isso fora. Só era bem descartável e descartável. Se descartável mais bonitinho, eu não tenho coragem de jogar fora mais. Pois não. É, comprou até potinho de sobremesa descartável. Ai, caralho, e aí lava toda vez, a gente tá usando até o carnaval. A gente eu quebrei outro dia um copo, não, vamos lavar, meu Deus do céu. Então por que que não usa a porra da louça normal? Exatamente. Que não usa a porra da louça normal. Porque a louça normal, não, eu não tenho a quantidade de louça normal pra galera que tá vindo, entendeu? Você compra e descartável, aí você pensa, mas e se eu precisar de novo? Ai, aí eu tenho ela guardadinha mas ali, assim, mas ninguém sabe, entendeu? Cara, você tá no primeiro mundo, no país do consumo. Não, mas olha só. Você tá fudendo a economia americana. Não, mas olha só, a minha mãe, ela tem louça pra batalhão que ir. Não, agora a louça dela virou uma parada, uma relíquia. Intocável, porque agora ela virou a rainha do descartável. Não, ela tava de mudança aí, eu e a senhora Jovem Nerd fomos ajudar pra, né, arrumar. É. E nós fomos pra cozinha. Vamos guardar as louças. Cara, tinha, sei lá, 7 louças diferentes? 7 tipos. 7 tipos diferentes, de 12 completa? Falei, mãe, mas pra que isso tudo? Ah, não, esta é pro dia de aniversário. Esta aqui é pra Páscoa. Esta... E não usa porra nenhuma. E não usou os cardápios? Usa tudo de cardápio. Puta merda, cara. E lavou tudo de novo. Quero dar os parabéns, hein? Parabéns. Lavar a louça descartável e reutilizar é um nível que até então eu não imaginava. Ai. Parabéns, pô, mas, hein? Mas tem umas bandejas maneiras, cara. Você lava, não, a duvido. Bandeja tá mais... Não duvido. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Tem uma coisa morde fudido que o Eduardo Esporo identificou uma vez. Feijão no pote de sorvete no congelador. Caralho. Ah, quem não faz isso? Não, não, não, não. Posso reformular? Posso abranger mais? Aumentar o escopo de proteção? Uh-huh. Alimento no pote de sorvete, que não sorvete, no congelador. Exato. Essa é pra escrever na Constituição do Fudido. É, mas eu já fiz muito isso. Cara, mas eu sei que você já fez, aí a minha frustração, você vê, pote de sorvete, que delícia, pega, abre aquele tijolo de feijão, eu pensei, puta que pariu, cara, sorvete, filha da puta. Dá vontade de pegar aquela merda e jogar no lixo, só de raiva. Eu só não faço mais porque disseram que é cancerígeno, agora eu uso tudo de vidro. Ai, meu Deus, cara. Então você não toma mais sorvete, né? É. Não, mas assim, a sorvete tudo bem, mas assim, guardar comida em plástico eu não guardo mais. É, sorvete não é comida, né? É mágica. Ah, o aí sorvete não tem problema. Já, sorvete já é cheio de gordura atrás, mas né? O plástico é de mesmo. Exatamente, fudido de meio. O câncer é no outro, né? Eu só acho o pote de sorvete válido, que eu realmente eu acho que deve se guardar pote de sorvete, porque ele é um super descartável, né? Um negócio absurdo. Ele é muito melhor que esses talheres e tal. Pra quando, por exemplo, vai uma visita, aí sobrou um pedaço de bolo. Olha, fudido, olha, fudido, olha, fudido. Eu acho melhor levar num pote de sorvete que tem uma certa estrutura do que você embrulhar num papel alumínio. Não, não. Bota no pratinho descartável e cobre com guardanapo. É. Aí o pote de sorvete é super válido. É. E a mãe, ela tem colunas de pote de sorvete. Vocês querem ouvir o cúmulo? Tem um casal, todo mundo que tá ouvindo conhece. Eu não vou citar nomes. Não é necessário. Um familiar dessa pessoa faleceu, veio a ser cremada e jogaram as cinzas. Ah, não. Dentro... No potinho de sorvete? Porra, ai. Entregaram um pote de sorvete de 2 litros. Aqui tá, sei lá, sua tia, Cotinha? Exatamente. Tia, eles jogaram... flocos. Eles jogaram as cinzas... Eles jogaram as cinzas no pote de sorvete. E o desejo, tá, do morto era ser que as cinzas fossem jogadas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então a pessoa foi lá, pegou o potinho e foi jogando as cinzas de pouquinho em pouquinho na lagoa. Até que o marido da pessoa falou: vem cá, olha só, eu tenho um médico marcado, é melhor você jogar logo tudo. De montinho em montinho, vou perder o horário. Meu Deus. A pessoa foi... 8,5 km. Se a gente for jogando montinho em montinho a cada 10 metros, só amanhã. Ah, jogou tudo, caiu em cima da garça. Jogou tudo dentro da lagoa. Isso aqui é plof. Não, e a pessoa ficou revoltada porque quem ia ter salvado o pote de sorvete pra guardar ali mesmo. Ah, que nojo! Mas jogou com o pote com tudo dentro da lagoa. Jogou na lagoa o pote com as cinzas. Sou Zunil, né? Zunil, assim. Sou... Vai, tia Cotinha! Vai, desgraça! Aí jogou o pote. E o marido dela? Ah, eu não acredito que você jogou. Você jogou as cinzas com o pote, jogou o pote junto com as cinzas dentro da lagoa, porra. Aquele pote maravilhoso, a gente podia ter levado pra casa pra lavar e guardava a caixa congelada. Que pote maravilhoso! Esse foi o ponto, o ápice do fudido. Parabéns. Tem que dar os parabéns a uma pessoa que se submete a isso. Parabéns. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que Batista! Tem uma história recente do Sr. M. Não é uma história de fudido, mas acho que vale a pena ser contada aqui. É, a gente já contou no Nerdcast a história da Baranga Vidros. Você contou já? Não contamos? Não. Já, então é excelente. Então é o seguinte, a gente, eu e a portuguesa estamos em obras no apartamento, não nós, o apartamento está em obra. É, a gente tá precisando também de entrar em obra. Acaba algum dia essa porra, não? Tá na reta final. Mas obra de fudido não acaba nunca. É isso aí. Fica acumulando. Mas sempre tem uma laje pra fazer. Exato. Sempre tem uma parede pra rebocar. Puxadinho. Fazer um puxadinho ali pras crianças. Exato. Sempre tem um amianto, uma telha de amianto pra trocar. Caixa d'água, né? Tem a promoção ali no seu Quincas, caixa d'água de 500 litros. Aí a gente descobriu um lugar maravilhoso que tinha os vidros baratíssimos. Por um terço do preço. Sabe? É lá na casa do cacete, lá no seu Quincas. E como nada na vida é barato... Pois é. O lugar era tipo uma sucursal do inferno em Curitiba. Cara, eu nunca vi tanta mulher horrorosa... Não, você não tá entendendo. Elas pediam currículo com foto. Porque era escolhido a dedo, cara. Era cabelo de miojo. Era verruga na cara. Mas com decotão verruga entre os peitos. Três verrugas gigantes. Três, aquela que emenda e vai virando uma só. Eu tô me lembrando lá da fábrica de vidro. Vai ver que é uma coisa da indústria. É, vai ver que é... É o nicho específico. Deve ser a culpa da indústria. É a indústria que chupa essa galera. Assim, mas vamos lá, continua. Não, e eram barangas de salto agulha. Ah, elas usavam salto agulha. Eram piriguetes do inferno. Eram como sucubos da puta que o pariu. Que era mais ótimo, ou menos não? Isso. Barangas de salto agulha. Aí a gente foi lá, eu, André e tal. Eu passei mal, fiquei com... Minha vista ficou turva e tal. Aí a gente fechou o negócio e beleza. Saímos de lá e eu botei no meu celular pra não esquecer o telefone e registrei. Baranga Vidros. Porque seria a única maneira de eu me lembrar. O nome não fazia jus àquele lugar, cara. Não fazia. Não. E a gente sempre liga pra Baranga Vidros, liga pra Baranga Vidros. Que elas atrasaram, é claro, né? Nunca, nada. Eu cheguei ao ponto de perder a paciência, de comecei a xingar muito no Twitter. Vou lá com um taco de beisebol, quebrar tudo, Baranga Vidros. Aí o cara até me respondeu assim: peraí, são barangas num lugar cheio de vidros e espelhos? Elas já sofrem o suficiente. Passou semanas, mas estão atrasadas até hoje, inclusive. Não entregaram até hoje. A gente pagou os vidros no quintal do fudido da Baranga em agosto. Aí não entregaram. Aí a portuguesa falou assim: um dia ela tinha que ligar pra Baranga as vidros pra fazer a cobrança semanal. Aí eu tava almoçando atrasada. Aí pedi: pai, pega aqui no meu celular, ó. B de Baranga Vidros. Pergunta se meus vidros estão prontos. Aí ele ligou. Meu pai ligou. Tocou o telefone lá, atenderam e ele: é da Baranga Vidros. Gente, a comida tava na minha boca voando. É claro. Alô, Baranga Vidros? Senhora, minha mãe tá desligada. Vocês nunca mais vão receber esse vírus. Nunca mais. Hello, hello.